Andrece Beats, o mural de Ibi Koala. Ô, na garupa da meota, ela empina o bundão. Se tá de rolé comigo, ela empina o bundão. É quebra pra lá, é quebra pra cá. Cortando viela com a bunda dela pro ar. É quebra pra lá, uai, é quebra pra cá. Cortando viela com a bunda dela pro ar. Nós vem do baile, só de manhã. Ela com a raba empinando de frente. É mais uma do Jason e pode play. Tipo paredão. Nós vem do baile, som de manhã. Ela com a raba empinando de frente pro paredão. Paredões.